Então 3895 sim, esse é o número 2, aguarde. Aguarde 3895. Tá, 3-2 no meio, Evropa. Tá, 3-2 no meio, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para o 5, tá, 3-2 no meio. O voo no 777, forma helicóptero aqui decolando com o plano Nordeste, não interfere na sua decolagem aqui? Gente, não deve ser. O WebJet recostou, está autorizado inicial, 3191. 3191 autorizado, puxa, pode para o táxi. Pode para o táxi, 3191. E ainda com fim posição? Vertical de Tinga. Confirme o código que o senhor acionou, 0111. Bem ativo, 0111 acionado, off-chart. Sente, grato. Decolado agora os 17, ok, mantenha a Lola de Freitas e reporte para o regresso. Bem, estou visual, inclusive, com o tráfego decolando aí da Gol. O Rodrigo 777 decolado agora aos 18, controle 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, boa tarde, 1.77. Índia livrando a vertical de Tinga, paralela a 1028, prosseguindo na vertical da estrada do Coco agora. Gente. Tá 3895, ali mantém a cabeceira do jeito. Ali mantém 28, tá 3895. A395 informa o helicóptero aproximadamente à esquerda da pista, setor nordeste, em Lauro de Freitas, mais especificamente. Aqui não interfere na sua decolagem, autorizado a decolar 28, vento de 320 graus com 0 menores. Autorizado a decolagem da pista 28, sim, a gente está visual com o tráfego 3895. Para o táxi com 107 passageiros, 3 horas e meia de autonomia, alternativa Guarulhos. Repita apenas para o governo. 107 para o governo. Transição 1 é 1-07? 1-07. Ok, 1-07, está 3191, autorizar o táxi via Índia, Alfa e Golf, QNH 1013, no ponto de espera, Chimitou, Rio no 8.3. Dois ataques via Índia, Alfa e Golfo, 1003, pois espera 283, 331, 91. 295, decolando agora as 2-1, no controle 1-9-35, bom voo. 935, bom trabalho. Boa tarde para Campinas, aguarde autorização. Tantan 3191, está aproximando o ponto de espera e está pronto. A gente mantém um ponto de espera da 1754, final 28, campo à vista, baixado, checado. 54 da Gol, avistado, foi autorizado, pista 28. Vento de 320 graus com 079, forma um helicóptero aproximadamente na contra o vento da 28, não interfere na sua, no seu pouso, ok? Afirmamos, livre pouso, Gol. Manda ajuste para o Gol, 1903, padrão. Padrão, Gol. Avião não está visual com a aeronave na final, na curtíssima da 28? Afirmativo, 31 avião. O pouso da mesma linha mantém. Após o pouso da linha mantém, 31 avião. Azul 4061, copia? Sempre. Azul 4061. 061, autorizado Campinas, nível 360, via para o Whisky 58. Decolagem da pista 28, após a decolagem manter pro até o nível 050 e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Controle 119.35, código 5141. Autorizado 360, via para o Whisky 58 para Campinas. Decola da pista 28, mantendo pro até 5.000, curva esquerda na pro de Sagaz, 1935, controle 5141, no transponder. Negativo, direto Sagaz, manter pro até o nível 050, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Ah, ok então. 5.000, mantendo proa, depois curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz. Azul 4061, correto, reporte para o posicionamento. Alô, é o Gol 9754, Livron? Gol 9754, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, parou 08, 754. Que reduza para 202, nós estamos 31974. Então 3174, será necessário um vetor para o sequenciamento? Curva agora à direita, curva à direita na proa 070, limite é a radial 105 de Salvador, então 3174. O 9754, observe o follow me devido à área alagada no pátio 1, né? Os três, completo de o Delta Mike Echo da 28 e agora chama a Twin, 783, Douros 3. Devido à inundação do pátio. Seguindo, follow me, 754. Ei, vai seguir um chavante na aproximação final, a 5 milhas para o toque, porém com 159 igual no speed. Aguarde vetor para interceptar Cojimbo. Aguarde voar o Serra Vitor 363, está 3174. Correto. Autorizado o pouso, pista 28, vento de 300 graus com 079 do ouro 3. 667, falta do voo. Desça até 3.000 pés, mantendo a proa. Aguarde novos vetores para interceptar o sinal VOR Delta Mike Echo. 3174, está autorizado o voo Serra Vitor 363. As Douros, está autorizado o voar Lama da Presidente. Descida até 3.000 pés. Sete me informa estabilizado na Serra Vitor 363. Ouro na proa de Lama desce até 12.000 pés. Solo Salvador, F6741. Siga. Coordenar Guarulhos, 340. Ciência, aguarde. Seria a nossa decolagem prevista? Saída Gole. Obrigado. Dá 28 ainda, né? Correto. Lago 41 é o controle. Desça e mantenha 3.000 pés. Altímetro em Salvador 1012, Lago 941. Aguarde novos vetores para o sequenciamento. Lava 041, curva esquerda na proa 045, o limite é radial no 05 de Salvador. Positivo, inicialmente está sendo vetorado para sequestramento, aguardando autorização para prosseguir GPS da 28, então 31, corrigindo Gol 1941. Sapatão, hotel Índia, Índia. Terceiro hotel Índia, Índia. A fã agora é cruzar na vertical aí do aeródromo, visual com os tráfegos aí no pouso praticamente, e prosseguir na vertical da paralela, se possível, para registrar os áreas de alagamento. Aguarda com essa com controle, vai afastar quantas milhas com o hotel Índia, Índia? Estou aqui no voo pairado aqui, no seu través norte, próxima base, aguardando a autorização. Você tem que manter a posição e aguarde. Coordenação. Gente, aguardando a coordenação para o cruzamento do campo até o Índia. Todos três, solo aos 3-3. Vai prosseguir parte militar? Afirmação. Está autorizado então, parte militar, o Douros 3, a porta está livre. Eu posso parar. Ainda poderia confirmar para a gentileza a quantas milhas vai afastar do aeródromo? Vou tentar prosseguir até o farol da barra para registrar toda a cidade aqui, na escuta permanente do controle. Mantenha 3 mil pés, aguardando novas vetores para o sequenciamento. Da torre, ok? E aguarde instruções para prosseguir o hotel Indaíne. Gente, se autorizado, estou aqui no através da cabeceira 1-0, cruzo cima do pátio aqui e prossigo na proa da paralela. Então mantenha contra o vento da 28, alongando, e aguarde o coronado na aproximação aqui da TAM. Ela já está aproximadamente 3 milhas para o pouso, para caso de arremetida não interferir com o seu tráfego. A gente está aguardando aqui a passagem do tráfego até o Índia ainda. Dos até 170 nós, agora no 941, o senhor vai seguir um chavante. Liga na final, baixar travado, senhor. Nada no pátio 3, solicitando o pátio para a andada da ITAM. Alfa Tango Tango, autorizado cruzar o pátio 1, atento à área alagada. Já está com o seu Lima, chame torre 1-8, décimo 3. Esse é o que ataque com atenção para a área alagada, chamará na linha com 2-3, Alfa Tango Tango. Bom, curve agora à direita, na proa 225, limite é radial 105 de Salvador. Dura, follow me. Usar o eixo da Santa Colônia do Volto, afastar muito. Gente, eu tô aqui na vertical da Itinga, afastado do eixo da 28, aguardando a autorização. Gente. Até o nível 050, e após curva esquerda, saída Gole, Eval, e após direto Eudes. Controle 119 decimal 35, código 5140. Controle, para informação, torre, eu vou prosseguir aqui na proa da rotatória aqui. Na 5140, controle 1935. 6741 correto, reporte para posicionamento. Vai chamar. Controle em 119 decimal 35, hotel Índia, Índia. Índia. Douro já estabilizado na 105, área 105, Salvador. Procedimento Delta Mike Echo VR da 28, agora chama a torre de controle em 118.3, mantendo a velocidade até 5 milhas para o toque. No solo aos 3.6, direita, posição esquerda, e solo em 1-2-1, décimo 9. Quer 2-1, uma bosta, bom. A local de pausa nessa pelo seu intercepta a 105 de Salvador? Gente, em forma estabilizada então, desce até 12 mil pés, o ajuste 1012. Alvaro. Tudo está 304. Laje de Ouro, autorizado pouso 28, vento de 320 graus com 0,6 nós. Alvaro, segundo pouso. Está visual, Corolla. De forma justa no 0 no 2. 0 no 2, Alvaro, só. De pau, você tem o controle. Qual velocidade? Cada mais tá? Autorizado para prosseguir, Lima, Mike, Quebec, é porta para o cruzamento. Porta para o cruzamento, Alfa Tantan. Gente, vamos manter então a causa de paus. Informe estabilizado na 105 de Salvador, aguardando transferência à torre de controle. Tá, visual corógrafo, o AIS Douros, AUF e 2, tá com trem baixo travado. Tudo autorizado na 28, 310 graus com 0,6 nós, AIS de Ouro, avistado. AIS Douros. Confirmando para a TAM 3174, o gate 02? Gate 02, TAM 3174. Ok, obrigado. Em Salvador, é o Papatango, até o Índia, Índia. Prossiga até o Índia, Índia, prossiga. Vertical de São Cristóvão. Ou painado. Vamos ter posição? A princípio sim. Gente, tá ok? Se autorizar, agora mantenha-se um pouco afastado do eixo de decolagem do 28, ok? A gente está afastado aproximadamente 3 milhas, aqui mantendo 500 pés na vertical, no voo painado. Gente. Mais de ouro no solo aos 40. Livre direita, parte militar, frequência livre estacional. Boa tarde. Vamos lá, pô. Vamos lá de novo para dar o AIS Douros. Tá. Controlado. O 41 é a torre agora com 183. Torre 183, 1941. Confirmando se está na cor de lama, na estabilizada na 105 do Velho Salvador. Guarde, pista livre, o ajuste agora 1012. Confirme o vento de superfície? Firme. O vento de superfície qual é? 330 graus com 05 nós. Curva agora à direita na proa 335. Está ligeiramente à direita do alinhamento do procedimento para cá de pausa. Direita 335, me informa e estabilizando. No 941, avistado, pouso autorizado, pista 28, 330 graus com 05 nós. Livre pouso 28, voando 941. Chame agora a torre, 7183, pacote pausa. Tá 3834, tá autorizado descida para 2500 pés. Agora na torre do seu é Vitor 363 para o GPS da 28. Salvador, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. O L2 está em farol de Itapuã. Guardião dos Anjos vai prosseguir para o final do 17. Vamos prosseguir para o final da 35? Afirmo, se autorizado, após o pouso na cabeceira 35, está sendo taxiado até o Pátio do Grécio. Autorizado, reporte na cabeceira 35, parado, Guardião 02, vento de 3,00 graus com 0,69. Reportará na 35, do parado, Guardião 02. Torre Salvador, o Pacal de Paus está alinhado na final da 28 para pouso. Guarde pista livre, Pacal de Paus, ajuste agora no 0,02. Aguardando. 1941, solo 43, direita, esquerda, chama agora o solo em 1219. Camarada 219, vou 1941. Patrulho, o Papatango, o Torre, o Papatango até o Índia, Índia visual com o Guardião, a intenção agora é prosseguir sobre o voo paralelo. Pacal de Paus foi autorizado, pista 28, vento de 300 graus com 039. Sete. Então ainda quem mantém o setor aguarde para, vai cruzar o eixo da 28. Relativo, vou cruzar e deixar livre. Sim, mantenha-se afastado um pouco, já está autorizado o pouso, ok, da aeronave, para não ter problema em caso de arremetida. Bem, estou iniciando o cruzamento, vou chamar livrando o eixo. Não foi autorizado o cruzamento, o hotel ainda. Mantenha-se afastado e aguarde para o cruzamento, ok? Temos um pouso autorizado na 28, que dois chavantes, para evitar possível arremetida e conflito com sua aeronave. Entende, vou retornar para a posição. Firmando a pista, está livre em toda a sua extensão? Afirmativo, o Pacal de Pausa, afirmativo. Guardião 02, na cabeceira dele. Cliente, o Guardião 02, solas 44, táxi a baixa altura até o Pátio Gré, frequência livre estacionar, reporte pista livre. Táxi até o Pátio do Gré, livrando o alvo certo pela órbita. Guardião 02. Torre, boa tarde, São 3834. 3834, quando aproximação, aguarde pista livre. Certo, pode confirmar o vento? Vento de 280 graus, 069. Obrigado. Hotel ainda está autorizado o cruzamento do eixo, ok? Da 28, e reporte livrando. Ok, obrigado. Pau de pau, solo aos 45, livre direita, e para o pátio militar, reporte pista livre. Livrou o eixo da 28, o hotel Índia Índia vertical da paralela prosseguindo com proa do centro da cidade. Sim, tu vai passar quantas milhas? Tem um limite ali até Pituba. Então chama agora o controle 1-1-1-9-35 até o Índia Índia. Índia. São 3834. Avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 28, vento de 270 graus com 069. 3834, baixou, travou, livre pouso 28.